Extremo Lima, Lima Fox. Aguarde que a aeronave que está na Quebec, ela vai prosseguir para Batas. Deixa ela aí à sua frente, ok? Gente, então o Charlie, India, Oscar, taxi, primeiro, você pode liberar na pista na Bata. O Lima, Lima Fox prossegue a retaguarda do Cirrus. Reporte aliado para os cabeceira 17. Oi, Serra Delta Uniforme, está na hora. De Serra Delta Uniforme, quando possível será autorizado o reboque, ok? Mantenha a posição na Oscar. Possível, mantendo a posição. Bom, no 645, autorizado decolagem de pista 10, vento 0, 90 graus, 109. Autorizado decolagem 10, bom, no 645. O Romeu, Romeu Golf, aí eu estaciono na frequência livre. Bruno Juliette Serra vai prosseguir para o Pátio 5, confirma. Está autorizado, reporte pista livre, o Zulu Juliette Serra. Tem mais logo esse tipo de equipamento? Gente, Lima Zulu Golf. Butan 3897, retornando à rota na proa de Mótiva. Butan 3897, inicialmente mantém a proa de letra, aguarde a coordenação com o centro, a autorização de Mótiva. Não temos condições de manter a proa de letra devido a formações em toda a nossa área esquerda, estamos mantendo então a proa 230, aguardando a confirmação. Bruno 20, decimal 8. Bruno 208, no 645, obrigado. O Juliette Serra, frequência livre, vai estacionar. Frequência livre, vai estacionar, Charlie de Oscar. Saída da El, nível 360. Da El para 360, bom, no 645. Autorizado decolagem de 17, o vento 100 graus, 109. T897, voe Mótiva, atenção até o nível de voo 320. Chame Recife, 12835, alterna 12251. 320 Mótiva, 2235 Recife, alterna 251, até logo. Papapá, Lima, Lima, Fox, decolou o Zulu 7, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 08, certo. Papapá, Lima, Lima, Fox, trote, na 1510, litoral sul de Salvador. Muito gratinho, de matem, tem condições de pegar uma razão 2000 para seu pés? Posso dar de fazer para 2500? Autorizado 2500 pés, direto Cairo, o Lima, Lima, Fox. Muito obrigado. Direto Cairo, 2500, Lima, Lima, Fox. Tango Lima, Zulu Golf, contato radar afastado de Salvador. 48 milhas, sudoeste. Mantenha a proa de mar, aguarde autorização para acionar a RNAV. Gente, então mantenha a proa de mar e aguarde autorização para acionar o VOR. Para Zulu com Central, bem? Meia dúzia. Meia dúzia a bordo. Livre o táxi, reporte na Papá para ingresso. Lima, Hotel Zulu, ajuste altímetro 1209. Patango, Oscar, Papagô, prossiga. Patango, Lima, Hotel Zulu, prossiga. Cruzado ingresso, pista 17, pode chegar de pronto. O Oscar Papagô pode desconsiderar a área da base da naval de Aratu. Mantenha para o CEASA, código 01141, o Oscar Papagô. Voo 645, tem condições de voar de Dodge? Com certeza, de Dodge. Gente, Charlie Serra Romeu, 506, aguarde transferência de comunicação. Charlie Serra Romeu, não aguarde Patango Lima até Azulu, autorizado decolagem, pista 17, vento 100, graus 129. Serra Romeu, ingresso no corredor Interlagos, a 507 para as diferentes de comunicação. Serra Romeu, ingressarão no Interlagos, não aguarda a passagem. Azulu Golf, foi Itap após Itap, TASA para final VOS. Patango Lima, Lima Hotel Zulu, decolou aos 23, chama o controle de Salvador no 20.8. 208. Patango Lima Hotel Zulu. Patango Lima Hotel Zulu, contato radar, subir mantém nível 240, direita, Elefa. 240, direito, Elefa, Hotel Zulu. Lima Fox Controle. Afastado de Salvador 24 milhas sudoeste, em frequência livre para alta, coordenação com os tráfegos locais e pouso em Cairo. voo e é possível a Delta Mistoque dar início do reboque? Está autorizado prosseguir com o reboque? Reboque liberando a pista na Quebec, o Sierra Delta Uniforme. Sierra Delta Uniforme informará a liberação da Quebec. Vamos lá, a razão de subida que está entregando? 1000 pés/minuto. Papatango, Seattle, tanto quilo, prossiga. Não. Prossiga. Autoriza sobrevoo na cidade Lauro de Freitas, encontro das águas. Tá, encerra meu chame Torre Salvador, 198 decimal 95 para manter o sobrevoo. Muito graças, até a próxima. Tem mais Zulu Golf, desça e mantenha 2000 pés, altímetro 1091. Não, não sei. Tem mais Zulu Golf, afirmativo, autorizado 2000 pés, aguarde proditado. 2000 pés, apagou e reporte visual, por favor. Vai reportar. Tchau, tchau, meu. Golfe, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo oeste, oeste, Bravo F9 Lima, cruzando 4000 pés em ascensão. Tango Lima, Tazulu, tráfego 10 horas, 2 milhas, rumo norte, Charlie 402, cruzando 4500 pés em descida. Gente, fora aí não, visual do tráfego, Lima, Tazulu. Zulu Golf, se encontra de curvar à direita na Pro 080. Direita 080, limite nessa proa radial 190. Aeronave, senhora. Rumo 66, seguinte. Após o sobrevoo em Lauro de Freitas, prossegue para pouso? Afirmativo, Salvador, parte 5, EBTA, se é autorizado. Gente, então, reporte quando abandonando o setor de sobrevoo, ok? Afirmativo, Charles, é o meu, Palmará. Altímetro 1091, após desvio, voo ITAP. Reporte, voo ITAP, 1091, descendo 4000, alta, é boa, obrigado. Temos o Golf, tráfego esperado em atitude, resta uma navegação, vem na proa de Taza, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado para o segmento VOS. 2000 pés, proa de Taza, informará estabilizado o VOS. Papa Golf, visual com aeródromo. Posso que seja Papa Golf, para ingresso no circuito de tráfego, 1983-95. Oh, 1985, Papa Golf. Osco Papa Golf, prossiga. Visual com aeródromo. Osco Papa Golf, autorizado sinal pista 17, reporte quando a vertical estiver em remato, ajuste altímetro 1091. Informe um tráfego de helicóptero Romeu 66, está sobrevoando a vertical de Lauro de Freitas. Ok, vou reportar no través da RMA. Oi, papapá, Charles, é o meu ciente do tráfego, vai manter a vertical de Lauro de Freitas e logo em seguida ser autorizado pouso na 17 também. Ciente, o papapá, Charles, Sierra Romeu, Confirme, está mantendo 500 pés? Não, senhora, mantendo 1000 pés. Ok, gente, mantendo 1000 pés. Então mantenha-se afastado da final para Sonda 7. Eu informo o Charlie 402 prosseguindo para pouso. Charlie, é o meu afastado, mantendo a posição parada. Ok, gente. Pois é, a Delta Uniforme liberou a 17 pela Quebec. Gente, vai taxiar Quebec, Mike, na Lima, reporte novamente. Reportará lá, Mike Lima, para ingresso no pátio. Patango, Seatango, Quilo, prossiga. Livro Tais, reporte na Papá, ajuste altímetro 10111, Seatango, Quilo. O Papatango Oscar Papagolfo, eu informo que o tráfego agora está à sua esquerda, o Romeu 66, está pairado, mantendo 1000 pés, sem interferência com o eixo da 17, ok? Bom, sim. O Papatango Oscar Papagolfo é autorizado pouso pista 17, o vento 100 graus 099. Golf, livre pouso. Os 712, 612 de milhas para a posição Conde, mantém nível 150, serviço radar terminado, no través de Conde, chama Aracaju no 20 decimal 3. Gente, Aracaju no 203, 12712, obrigado, boa tarde. Papapá, Charlie, Sierra Romeu, é a torre? Na escuta. Confirma intenções? Pouso na 17, senhora, como número 2 e... é BTA, pode sim. Gente, então, da presente, prossegue pra final opção na 7, aguardando a autorização de pouso. Charlie, Sierra Romeu, tem o tráfego no visual? Charlie, Sierra Romeu, posicionando na 17, aguardando a autorização de pouso. Alaska Papa Golf, solo aos 33. Realize o backtrack, libere a pista na Quebec e aguarde para prosseguir. Senhor Romeu Tango, prossiga. Oceané 6259, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar 10, Oceané 6259. O Papatango Oscar Papagolfo poderia agilizar a liberação da pista, por gentileza? 5. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Papatango Lima, Zulu Golfo, ajuste altímetro no 091. Papapá, Sierra, papapá, Charlie, Sierra Romeu, autorizado pouso pista 17, o vento 100 graus, 109. Charlie, Sierra Romeu, autorizado 17. Corre, Sierra Delta Uniforme na Lima, aguardando a autorização para ingressar no grande pátio. Golfe Uniforme, chama o solo no 21 decimal 1. Está passando Lima, Zulu Golf, está presente, pode ser o cancelamento do plano suspenso, foi base pela direita ao norte. Sim, estou compreendido que está cancelando o plano, Lima, Zulu Golf. Afirmativo, cancelando o plano instrumento, pode ser base pela direita ao norte. Papatango Lima, Zulu Golf, então o plano instrumento cancelado aos 35, da presente curva esquerda, uma base pela direita, pistola 7. Repete para gerar base, Lima, Zulu Golf. Esse curva pela esquerda, base pela direita, retorna a parede na base da 1 Sol de Lima, Zulu. Foi o padrão, eu vou aguardar aqui na grama para mobilizar o tráfego. Afirma, tem uma nova aeronave para pouso, então peço que libere na Quebec e aguarde instruções o Sierra, Charlie Sierra Romeo. Observe o Charlie 402 mantendo a Quebec também. Afirmativo, afirmativo, visual do tráfego. O Xanã é 6259, decolou aos 35, chama o controle de Salvador no 20.8. Leita na proa, subindo para o 380, o Xanã é 62, para o 360, o Xanã é 6259. T81, autorizado a linha de decolagem. 0, vento 100 graus, 109. Papai Romeu, Hotel Romeu Tango, autorizado acionamento, reporte pronto táxi. Pistola 0, reporte estabilizado. Vai, reporte estabilizado, 2510, 0 no gol 966, boa. Papatango Lima, Hotel Zulu, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterna, 126 decimal 0. 1228260. Ah, realizando o backtrack, aguardando para ingresso, ok? Sim, pode passar para a parra, realizando o backtrack e aguardando, Lima Zulu. Engraçando na final, quanto a final da nossa frente, Lima Zulu. Papatango Lima Zulu Golf, autorizado pouso, pistola 7, o vento 100 graus, 109. 7, Golf. O Papatango Sierra Tango Kilo é a torre? E a aeronave Charlie 402 pousando agora, o mesmo vai ultrapassar a Papá? Então ingresse pistão 17, após o mesmo, reporte alinhado e pronto. Tango Lima, Zulu Golf, solo 38, conforme instruído, realize o backtrack e aguarde para ingresso. O Papapá Charlie Sierra Romeo segue a retaguarda do Charlie 402, que se encontra na pista agora, ok? E o Papatango Oscar Papagolf prossegue a retaguarda do helicóptero. Reporte pista livre, pistola 7 livre, o Oscar Papagolf. O código está alocado? 0121, sob condições visuais. Volume 1500 pés, via corredores de Salvador, ajuste 1011, reporte no través de Veracruz. Confirme a altitude que vai manter até Veracruz. Bem, sem frequência livre da presente no través de Veracruz, retorna ao controle de Salvador enquadrando-se nos corredores. Pelo torre. Olha o 6259, aí já está precisando fazer um desvio aqui à direita, para o 230 aí, por 20 milhas. Tente, o 6259 está livre de desvios. Se a gente já pudesse voar a morte, vai quem sabe. Afirmativo, já em coordenação. Controle, papapá, de uma mais forte. Afirmo. Direto Elefa. 160, direto Elefa, 2781. Papá, papá, Lima, Lima, Foxtrot na escuta do controle. Johnny Transponder 5473. 3. Controle, papá, papá, Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, condições visuais 1.510, ajuste 1011, reporte visual com o campo. Pode reportar visual com terra, ainda tem visual com o M2-59, após desvio João e Motiva. Muito obrigado, Motiva na proxa, né? 6259. O Papa Tango, Serra Tango Kilo, informado pelo controle que vai subir e manter 2 mil pés por 15 milhas devido à separação com outro tráfego aqui. Papa Tango, Sierra Tango Kilo, autorizado decolagem de pista 17, o vento 1,00 graus, 079. 2781, aproximadamente 1.200 pés por minuto. Gente. Sendo procedimento, visual para a pista, gol 966. Gente, o voo 1966, complete aproximação, chame torre 1-8, decimal 9, 5. Vai estar certo daqui a pouco. Certo. Oi, Salvador, boa noite, voo 1966. Voo 1966. Prossiga na aproximação, pistão 1-0, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0-1. 1-0-1, aguarde. Papá Romeu, Hotel Romeu Tango, autorizado ingresso pista 17, reporte ilhado pronto. Papá Tango, Sierra Tango Kill, conforme instruído, vai subir e manter 2 mil pés até 15 milhas de Salvador. Chame o controle 120, decimal 8, decolou 42. Preciso 2 mil pés, 1208, Sierra Tango Kill. Controle uma boa, Papatão Sierra Tango Kilo. Papatão Sierra Tango Kilo, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, o Sierra Tango Kilo. Mantenha a cabeceira 17 aguardando para a decolagem. Hotel Romeu Tango. Voo 1966, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 099. Pouso autorizado, chama 0, voo 966. Pro 230, por aproximadamente 30 milhas para evitar. Tipo de desvios. Grato aquilo. Controle, Serra Tranquilo? Sim, Autoriza 255. Autorizado, livre desvio, Serra Tranquilo. Grave 255, presente. Oxané 6259, chame Centro Recife em 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1, bom voo. Você quer confirmar seu lugar, senhor? Afirmo, 125, decimal 1. Afirmo, 2235, Romeu, Hotel Romeu Tango. Autorizado em decolagem pista 17, o vento 110 graus 089. Solo 46, Libéria direita, chama Solo Salvador, 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 2, 1, 1, na Fox, 9, 6. Lima Fox, passa através de Veracruz. Quente, Lima Mike Fox, reporte de Visual Oficial Índia com Índia. É o Lima Fox. Gente, Lima, Lima Fox, desse mantenha 1 no 1500 pés, oi, direto Ceasa. 1500 direto Ceasa, obrigado, Lima Fox. Lima Fox, reta visual, Serra Índia, com Índia. Gente, frequência livre é presente, o papapapá, Lima, Mike, Fox, trote. Graça. Romeu, até Romeu Tango, acende no transponder 0274. Decolou aos 47, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 0, decimal 8, carico. Ou até o matar. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Hotel Romeu Tango. Romeu Hotel, Romeu Tango, direto Coral da Presente, nível 100. Direto Coral da Presente, nível 100, Hotel Romeu Tango. Hotel Romeu Tango está sob contato radar. Afirmação. Vai efetuar um desvio de 20 graus à direita para evitar formações, ok? Gente, livre de giz. Graças. Santiago, Tango Kilo. Última aeronave a modular para Salvador, prossiga. Transmissão ininteligível pelo controle. Lima Fox, Charles Walker, 7, mantendo o plano César. Gente, papapá, Lima, Fox, Trot, chame torre, 118, decimal 9. Lima Fox, 5, Lima Fox, não pode ir. Boa. Mantendo o plano César, Charles Walker, 7. Papá, Lima Fox, autorizado final, pista 17, ajuste altímetro 10. Uno. Salda 17, Lima Fox. Ele faz o pouso, prossegue para qual parte, o Lima Fox? Aero está, pode ser. Ok, gente. Papapá, Lima Fox, avistado, autorizado pouso, pisco 97, vento 1 a 00 graus, 089. Ele pôs 17, Lima Fox. Bom. Azul 2781, chame Centro Recife, com no 28, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. Azul 2781, já voando Conquista. Lima Lima Fox, estacionário, essa frequência livre. Tango, gol no 168, descida para 190 para o nível 150. Uno 168, fechou o controle Salvador, aciona identificação, vê se mantém a nível 110, o ajuste 10, 11, direto, correção, direto Serra Vito 366 da presente. 366, vamos voar, pode descer até quanto? 1, 10. Passar 10, vamos descer então, e voo 366. O gol 1168 informa o tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas rumo oposto, cruzando 7.300 para 10.000. Um Bravo S58. Acendo o braço, vou no 168, caso necessite desvio, está livre. Ok, vamos fazer um golinho esquerdo aqui, pouca coisa, tá? Só faço aqui, ó. Entendi. Romeu Hotel, Romeu Tango, forma tráfego posição de 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 140 para o nível 110, um Bravo 737-800. Gente, gol 1168. Tráfego já superado lateralmente. Está a 3.4 milhas na lateral. Desça para 2500 pés. Ajuste 10, 11. Desce essa 2 aqui. E reporta lá, 1168. Para Romeu Hotel, Romeu Tango. Condições de aproar aí, Léo? ocorre o gol 1099, ponte para pronto. 099, a linha decola, piscina 0, vento 110 graus, 07 noite. A linha decola da 110, gol 1099. Meu hotel Romeu Tango, 3 milhas para o Través de Coral e meia dúzia milhas para Ilhéus. O serviço está terminado, mantenha o nível 100 e chame Ilhéus, 120 decimal 1, entrando agora no QD Mike 210 de Ilhéus. QD Mike 210. Zou, controle, gol no 168. Gol no 168, completa aproximação, chame torre 118 decimal 95. 95, vai chamar. Até já. Até já. Boa noite, gol no 168, estabilizado. No 168, ajuste no 0, no 1, continua a aproximação, aguardando pista livre. Certo, aguardando. Gol 1099, decolada 111, chama o controle de Salvador 1208. 1208, vou chamar, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1099 para a Solna Arbor 1, Elefa. Gol 1099, contato radar, com nível 360, direto ao Elefa. Acende a 360, com a Elefa, gol 1099. Está bem configurado, gol 1968. Autorizado pouso, sistema 0, vento no 00 graus 069, gol 1168. Livre pouso, gol 1168.